Cidade, título emitido pela Cove Capitalização. Quer ganhar, compre já! O número de homicídios em Natal caiu 28% no primeiro quadrimestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado, sendo a segunda capital nordestina com maior redução de mortes violentas no período. No estado todo, a queda foi de 9%, comparando os mesmos períodos. É o governo do estado contratando novos agentes de segurança e ampliando o efetivo nas ruas. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. De segunda a sexta-feira, o jornalismo da Caicó M está cada vez melhor. Às 11 horas da manhã, entra no ar o Comando Geral. Cardoso Silva. Cardoso Silva. Audiência comprovada na rádio que é forte até no nome. Caicó. Comando Geral. O programa que o povo gosta, a verdade que o povo quer. Que o povo quer. A comunicação visual faz parte e é essencial na divulgação do seu negócio. A Arte Design é uma empresa de comunicação e sinalização visual que desenvolve tudo com precisão, ordem, clareza, qualidade profissional, eficiência, preço e atendimento. Placas, fachadas, adesivos, portões, galpões, postos de combustíveis, banners, sinalização viária e tudo em estrutura metálicas. Arte Design, apresentando a identidade visual com objetivo que represente o seu negócio, produto ou serviço. Há mais de 27 anos no mercado, com credibilidade e qualidade em tudo que faz. Contato 84 9 9631 2660. Nas redes sociais, @artdesign.rn. O governo do estado ampliou o efetivo policial e reduziu os índices de criminalidade. Mais de 2 mil policiais militares, civis, penais e peritos foram nomeados desde 2020, algo que não acontecia há 15 anos, além de 147 bombeiros. Há concursos em andamento para a contratação de 210 oficiais e 1.158 soldados da Polícia Militar. Com mais agentes e pagamentos de diárias operacionais, já se vão mais de 4 anos com redução de homicídios em 30%. Ano passado, a queda dos crimes contra o patrimônio na Grande Natal foi de 20 a 30%. Só no primeiro semestre deste ano, 119 viaturas estão sendo adquiridas e 300 alugadas. Recursos federais articulados pelo governo do RN que garantem armas, munições e equipamentos. A Delegacia da Mulher de Caicó foi reformada e outras 7 foram abertas. Há muito tempo não se fazia tanto pela segurança no RN. É o Rio Grande do Norte na direção certa. No supermercado Queiroz tem preço e qualidade. Isso mesmo, a qualidade que você já conhece, aquele precinho incrível. Café Almofada Nordestino, 6,28. Leite em pó Italac, 800 gramas, 26,98. Óleo de soja lisa, 6,78. Costela bovina Friboi, quilo 18,98. Frango congelado bom todo quilo, 8,98. Supermercado Queiroz, aqui tem preço e qualidade. Rádio Caicó, hein? Primeiro lugar em audiência. CYJ 619. Rádio Caicó. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Não foi quando você me abraçou. A partir de agora. A partir de agora. Quando você me toca. Entra no ar da Rádio Caicó. O programa Batidão Sertanejo. Batidão Sertanejo. Batidão Sertanejo. Batidão Sertanejo. O sertanejo raiz. Sertanejo raiz. O sertanejo atual num só programa. Batidão Sertanejo, agora na Rádio Caicó. São 17 horas mais 8 minutinhos. Boa tarde para você, potiguar, paraibano, seridoense, caicoense. Boa tarde para você, internauta. Hoje é dia 16. Hoje é dia 16 de maio de 2023, terça-feira. eu na voz, né? Eu, Erivan Moraes, na técnica, nossa produção 1290, a nossa direção da nossa nave, Josiane Santos. E vamos aqui começar mais um programa ao som da viola, Batidão Sertanejo. Deixa eu trazer aqui, olha, uma música que é linda. Eu adoro essa canção, essa moda sertaneja. Vou trazer aqui Daniel cantando Declarações de Amor, nome da canção, né? A gente vai tocar essa moda sertaneja e daqui a pouquinho eu volto para liberar o telefone e você participar, tá bom? Vamos de música aqui na 1290. Minha vida e o meu mundo são vazios sem você. Nosso amor foi tão profundo, impossível esquecer. No meu corpo tem as suas digitais, na jaqueta jeans, um beijo de botão. Estou pensando em escrever "Volta que eu te amo" em luzes de neon. Hoje eu encontrei no carro bilhete de motel. Minhas lágrimas molharam o pedaço de papel. São retratos, vídeo deles e postais. É uma confissão na capa de um CD. E essa música que eu canto, fiz aos prantos com saudade de você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, nas ondas do rádio da TV, que eu amo você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, nas ondas do rádio da TV, que eu amo. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, primeiro lugar no coração da cidade. Rádio Caicó. Batidão sertanejo. Batidão sertanejo. Garoto. Opa, meu povo, são 17 horas mais 14 minutos. Tô de volta aqui com o nosso programa Ao Som da Viola Batidão Sertanejo. 34 17 29 02, esse é o fone WhatsApp da 1290 para você falar com a gente, né? Vamos aqui, produção, vamos aqui no WhatsApp da 1290 falar com o nosso povo querido. Deixa eu mandar aqui um abração para Maria lá do sítio Purangi, zona rural de Jardim do Piranhas, tá aí na audiência, mais a turma, mais seus pais e os amigos aí na zona rural curtindo o nosso programa. Coisa boa, né, Arivan Moraes? Vamos aqui a Maísa da Vila 2 de Sabuzi. Oi, Maísa, boa tarde. Boa tarde, Arivan. Maísa, mais uma vez. Arivan, gostaria que você passasse uma música de Leonardo José Rico, Duas Camisas, que eu amo essa música. Para mim curtir e oferecer a todas as minhas amigas. Vai para a Erinê de Família no Sabueiro, vai para a Mariquinha da Dede Avanete na Vila 1. Vai para a Dona Lindava na Barra Nova e vai para a Comadre Escurinha em São Antônio. Vai para a Edileuza Rosa no Paulo VI. E vai para todas as minhas amigas. Vai para Graça Brito e Fátima Brito. E vai para Tatinha, lá no Mainá, meu esposo. Tá certo. Para você também, Ivan. Obrigado. Uma tarde bem feliz, muita saúde e paz. Tudo de bom para você. Tchau e fique com Deus. Tchau, minha amiga Maísa. Fica com Deus. Mais uma vez, meus parabéns para sua filha. Muita paz, saúde e felicidade na vida dela, tá bom? Você seja uma grande mulher, tá, minha amiga? Vamos que vamos, né, Erivan Moraes? Deixa eu mandar aqui um abração para Lindalva Brito, lá na Barra Nova, curtindo o programa. Obrigado aí pelo carinho, Lindalva Brito. Lá nas Casas Populares está a Ana, o Andrezinho, o meu pai, o Neto, João Maria, o Paulo, a sua esposa. É uma turma grande demais estar aí na audiência, curtindo o programa. Deixa eu mandar um abraço também para minha prima Mariquinha, da Vila 1 do Sabugi, Dalvanete Pereira também. Mandar um abraço para a Francisca Melo, né? Da Elô, aqui no centro da cidade, curtindo o programa. Coisa boa, né? Essa turma aí sempre na audiência. Vamos aqui, Arivan Moraes. A gente vai tocar duas músicas, né? Duas músicas. Agora, nesse bloco, vou trazer aqui Milionário e José Rico cantando Duas Camisas. Quem pediu foi a nossa ouvinte, Maísa. Cadê aqui? Deixa eu rodar aqui, olha. Deixa eu rodar esses áudios aqui, porque, meu amigo, hoje vai ser meia hora de moda sertaneja. Oi, Mariquinha. Boa tarde, boa meu tarde. Primo. Que Deus lhe abençoe. Amém. Jesus derrama muitas bênçãos. E você, para toda a sua família. Ei, eu queria uma música da sequência, que todas são boas, para mim oferecer a Maísa e Dedé e a filha dela, Asmin. A filha dela, que eu esqueci de nome. E ela está completando um ano hoje, que Deus dê muitos anos de vida a ela, muita saúde. Vai para todas essas minhas amigas queridas de rádio, todas. Que Jesus abençoe cada uma delas com muita paz, muita saúde. Vai para a Rosinete, da Vanessa, e para todas. Todas que eu fiz a primeira parte, para a Dona Lindalva Brito, para todas. Tchau, tá meu bom, amigo, tudo de bom. Tá certo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais um áudio aqui. Tem, né, Ivan? Vou colocar no ar, viu, meu povo? Vou colocar no ar, mas eu não sei se vai dar tempo eu tocar as músicas, né? Que hoje tem a sessão ordinária da Câmara Municipal de Caicó. Ainda não carregou o áudio, né? Vou ter que dar um jeitinho ali de enviar para mim para poder eu tocar o áudio, né? Rolar o áudio aqui. Vem aqui, olha. Milionário José Rico cantando agora. Duas Camisas. Daqui a pouco eu volto. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não pode. Camisas, é alguém chegar com frio Onde você for, Rádio Caicó AM. Batidão Sertanejo. Batidão Sertanejo. Erivan Moraes. Opa, meu povo, bacana. São 17 horas, mais 20 minutinhos na capital do Seridó. Hoje a gente tá um pouquinho aqui apressado com o programa. Hoje tem a sessão ordinária da Câmara Municipal de Caicó daqui a pouquinho, né? Mas ainda dá tempo eu atender você. Deixa eu ver aqui se eu mando aqui esse áudio aqui pro meu WhatsApp e a gente coloca no ar. E aqui, produção. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é meu amigo Raimundo, tá muito feliz, né? Raimundo Cambista, lá do bairro. É João 23, né? Deixa eu mandar aqui pra mim, tá aí com a mídia, cadê a produção? Comídia, cadê a água? Encontrei, né? A gente vai colocar aqui pra mim, pra gente poder colocar no ar o áudio dele rodar, né, produção? Cadê aqui? Isso mesmo. Olha, quem tá ouvindo o programa também, tá lá na chácara, meu amigo Jardel Cardoso, tá lá no Alto da Boa Vista, organizando lá a chácara, né? Tá bacana demais agora, chegou a energia lá na chácara, viu? Vai ser só festão lá, viu, Erivan Moraes? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Roda aí o áudio. Meu amigo Raimundo, boa tarde. Erivan Moraes, opa, boa tarde. Boa tarde. Aqui é Raimundo Cambista. Oi, Raimundo. Do bairro de Três. Erivan, quero mandar uns alô para meus amigos. Para Siriga aí no bairro da Paraíba. Amarelão, Catolé. Aqui no Três, seu Deca, Lúcia, Rogério, Maridela. Quero que você passe a música aí, Cadeira Amiga com Barreirito, que dá certinho, que eu sou cadeirante, dá certinho. Eu quero mandar um alô também pra Penina, meu amigo Penina aí da rádio. Quero mandar um alô pra minha esposa Zumira. Quero mandar um alô pra minha irmã Bahia, aqui no Bahia 23. Quero mandar um alô pra Chiquinho da Fé, meu amigão. Boa tarde. Erivan Moraes. Valeu, apareço meu amigo. Aqui no Jovem 3, qualquer dia conversar. Apareço. Qualquer eu dia faço apareço. Eu jogo aqui na rua que você morou. Viu? Viu. Vinha qualquer domingo aqui. Tá certo. Jovem 3. Tá bom. Qualquer domingo eu vou aí, viu, meu amigo Raimundo? Um abração pra vocês aí do bairro João 3. Mandar um abraço também pro meu amigo Xixico Pedreiro, né? Tá sempre na audiência, tá aí trabalhando e ouvindo o rádio, ouvindo a rádio Caicó 1290. Isso mesmo, meu amigo Jardel Cardoso tá lá na chácara, lá organizando as coisas, né? Como eu falei, isso mesmo, tá aí ouvindo a gente.

certeza. E se alguém te faz sofrer, pra que lembrar? Mais vale tentar viver de esperança. Ei, tu, não fique assim. Sabe, a vida ainda é bela. Esqueça de tudo que aconteceu. Amanhã será um novo dia. Esta é a Rádio Caicó, operando na frequência de 1290 AM, uma emissora seridoense como você. Telefone 84-3417-2902. A Rádio Caicó, a Rádio Caicó, passa a transmitir a sessão ordinária da Câmara Municipal de Caicó. Ata da 25ª sessão ordinária do 3º período legislativo do 21ª legislatura da Câmara Municipal de Caicó. Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2023, no horário regimental, no plenário Prefeito Inácio Bezerra de Araújo, prédio sede desta igreja casa, cito na rua Felipe Guerra, 179, primeiro andar, centro, realizou-se a 25ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 21ª legislatura da Câmara Municipal de Caicó. Presente os senhores vereadores Ivanildo dos Santos da Costa, Thales Rangel da Costa, Júlio César Fernando de Azevedo, Francislane Diogo da Silva, Cícero Bezerra de Queiroz, Alisson Jax dos Santos, Anderson Cleito Duarte Medeiros, José Antônio da Silva, Maria Cleide Almeida, Max Antônio Azevedo de Medeiros, Raimundo da Costa Júnior, Raimundo Inácio Filho, Renato Saldanha de Souza, Rosângela Maria da Silva e Veranilson Santos Pereira, totalizando 15 membros. Sob a presidência do vereador Thales Angel da Costa, secretariado pelos vereadores Aranil Santos Pereira e Júlio César Fernandes de Azevedo, os trabalhos foram iniciados com um pequeno expediente. Foram lidos pelo vereador Aranil Santos Pereira, na qualidade de primeiro secretário, trecho bíblico e a ata da sessão anterior, que foi aprovada sem emendas. Pelo vereador Júlio César Fernandes de Azevedo, na qualidade de segundo secretário, foram lidas as seguintes matérias. Projeto de lei número 027-2023, de autoria do vereador Thales Angel da Costa, que denomina João Simões da Costa a réplica de unidade habitacional rural com os fins da preservação histórica e cultural do sertão seridoense. E número 028-2023, de autoria do vereador Thales Angel da Costa, que reconhece utilidade pública municipal, associação Quatro Patas e dá outras providências. Requerimento número 060-2023, de autoria da vereadora Rosângela Maria da Silva, que conseguindo, voto de pesar pelo falecimento do senhor Washington Luiz Alvo Turíbio, em 10 de maio deste ano. Número 061-2023, de autoria do vereador Raimundo Inácio Filho, que solicita ao prefeito municipal Júlio Estado e Alves dos Santos e à Secretaria da Educação informações sobre os transportes escolares. Indicações número 537 e 538-2023, de autoria da vereadora Rosângela Maria da Silva, que solicita ao prefeito municipal Júlio Estado e Alves dos Santos, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a inserção de uma faixa de pedestre na BR-427, em frente ao supermercado Frei Damião, no bairro Barra Nova, e o serviço de calcetaria para a rua Marcelino Gomes, no bairro Boa Passagem. Número 539, 540 e 541-2023, de autoria do vereador José Antônio da Silva, que solicita ao prefeito municipal Judas Tadeu Alves dos Santos, por meio da Secretaria de Esporte, a inserção de telas no campo da Praça Dom José Delgado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, a terraplanagem da rua Manuel Avelino da Costa, no bairro Castelo Branco, e a limpeza do lixo que se encontra próximo a praça do bairro Solidade. Número 542-2023, de autoria do vereador Raimundo da Costa Júnior, que solicita ao prefeito municipal Júlio Estadual Alves dos Santos, por meio dos setores competentes, a limpeza e a manutenção com urgência da rede de esgoto da rua Maria Rufino dos Anjos. Número 543 e 544-2023, de autoria do vereador Ivanildo Santos da Costa, que solicita ao prefeito municipal Júlio Estadual Alves dos Santos, por meio da Secretaria de Infraestrutura, o conserto do buraco da rua Pedro Velho no centro, em a revitalização das entradas e saídas do município. Número 545 e 46, de autoria do vereador Andes Cleito Duarte Medeiros, que solicita ao prefeito municipal Judas Tadeu Alves dos Santos, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, a inserção de uma placa de proibição de descarte e de poda de árvores ao lado da Escola Estadual Monsenhor Valfredo Gugel, no bairro Paraíba. E a senadora Zenaide Maia, destinação de uma